Pedro faz a grande transformação moral e se torna um discípulo fiel do Cristo de Deus. Então nós veremos que depois dessa noite escura, de que se trata a depressão, virá um novo dia, que estamos aqui em tratamento, que o Senhor jamais nos abandona, que Deus nunca está pobre de misericórdia, que os Espíritos bons estão nos auxiliando, nos amparando nas horas das nossas dificuldades, porque Deus é bom para mim. Cuida de mim e comigo vai, jamais estou sozinho, no meu caminho comigo vai. Em meio à tempestade, eu pego em sua mão, que me sustenta, que me ampara em plena escuridão. Olhando atrás dos montes, no horizonte, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder. O sorriso de uma criança descontraído, quanta beleza traz. Por isso eu canto, instigo um pranto num Deus de amor e paz. Vou pela vida a cantar, a todo mundo anunciar o grande amor de meu Deus, o amor de servir, o amor de amar. Que Jesus, com seu infinito amor, nos abençoe, nos ilumine, nos ampare na noite escura da depressão, onde enxergaremos o brilho das estrelas com mais facilidade, onde daremos o gigantesco salto em direção à nossa felicidade. Muito obrigado, meus amigos.